Ferrovia, agora 55 milhas de norte, da Salvador, serviço radar terminado, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, no 25.45, alterna 126.85. Chanel 310, acelerando a identificação, desse ali a chegada Bomed 1 para o nível 050. E a chegada Bomed 1 para 050, Chanel 310. O Chalé Rio 3, 1-0, autorizado direto Duna. Desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-3. Autorizado o LF Oxfade 1-0, reparto estabilizado. Apresente autorizado, boa dia, essa posição Duna, descendo para 2.000 pés, estado 1-0, 1-3. Autorizado o LF Oxfade, reparto estabilizado, 1-3, 1-0. 14, tráfego 12 horas, 8 milhas, realizando o sobrevoo a 500 pés, próximo à duna, não interfere com a sobrevoo. Localizador com campo aberto, Oxenel 6390. Oxenel 6390, complete o procedimento, Oxenel Torre 1, 18, decimal 95. 295, obrigado. Retorno no Golfo. Está livrando o sobrevoo, retorne de mata ao setor norte, não interfere com o estão no zero. Retorno meu Golfo. Reporte visual com a Enigma. Reportará visual com a Enigma, retorno meu Golfo. 310 no solo aos 44, libere a direita, chame solo 121 no decimal 9. Tem algum se chame a torre no 8 decimal 9? Tá, chama a torre, tá um negócio. Hotel Romeu Golf, tráfego avistado, reporte final para Enrimar. Reporta lá na final da Enrimar, Hotel Romeu Golf. Meu Golfo pouso por conta e risco na RMA, reporte no solo controlado, o ajuste 1-0 no 3 e o vento no aeródromo 1-0-0 graus 089. Reporta na solo controlado, até uma Golfo. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf no solo aos 48, frequência livre no corte, boa noite. Informante, voo 1096. 1096, sua identificação, desça via voo médio 1 para nível 050. Via voo médio 1 para o 050, 096. Para 96, autorizado direto Luna. Espera 2 mil pés, ajuste 1093. Autorizado a LS X-Way da pista 10, reparte estabilizar. E já presente direto Luna, informado estabilizado no X-Way, o voo 1096. esperando o gol 1096. 096, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, 099. E pouso na 096. Controle Salvador, é o gol 9081, passo 245 para o 150. Gol 9081, acione identificação, Deus para nível 050, pro GITAP. Pro GITAP, descendo para o 050, gol 9081, informação. Solo 07, direito 1219, solo, boa noite. Direito 219, boa noite, seu retorno. 219. Prossegue a descida, gol 081. Autorizado 2000 pés, ajuste 1014, autorizado LS X-Ray na pista 10, reportabilizado. Ok, para autorizar o procedimento, 2000 pés agora, ajuste 1014, reportaremos, gol 081. Estabilizou no ILS o 9081, pessoal. Bom, 9081, estima a torre 1 no entre-fonance. Boa noite, Salvador, vou 9081, boa noite. Boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso pista 10, vento 1000 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, gol 901. posição Whisky. Vivo 2795, informação Whisky. Pouso 2795, acendo identificação, reporte para descida. Identificou, reportar a descida 2795. Sul 2795, passando a posição Conde, contato radar, mantenha a prova de Bonf e reporte para descida. Estou mantendo a prova de Bonf e reportará para descida, Sul 2795. Solo 0811 no solo 24, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 081, seja.